companheiros. Eu um dia estive, quando presidente, inaugurando um hospital ali no Recife, e até disse que era tão bom aquele hospital do SUS que se eu estivesse doente, eu estaria lá com certeza. Eu fiquei doente, mas eu preferi vir aqui mesmo no Sírio-Libanês. Quem? Sírio-Libanês? Entendeu? Sapo e véia seu pai, aquele arrombado.